todos falam que eu levo a vida assim, desse jeito, que eu não tenho o menor respeito, e tudo que faço é me desligar. Acontece que eu estou sempre de bem com a vida, procuro torná-la mais divertida, o que me importa é me sentir feliz. Sou assim mesmo, mas eu te amo, não consigo viver sem você. Sou assim mesmo, mas eu te amo, não consigo viver sem você. Dizem que em meu carro estou sempre correndo, mas ninguém sabe o que estou sofrendo, e não vou ligar pro que falam de mim. Acontece que todos falam sem ter razão, mas em meu peito tem um coração que bate somente para você. Sou assim mesmo, mas eu te amo, não consigo viver sem você. Sou assim mesmo, mas eu te amo, não consigo viver sem você. Sem você.